Nasceu 16, Hemmingford County, Minnesota, 1930. Passada cerca de meia hora, Mr. Sorensen vira para um caminho estreito por pavimentar. Há poeira a elevar-se à nossa volta à medida que avançamos, cobrindo para-brisas e as janelas laterais. Passamos por mais campos e depois por uma pequena mata de esqueletos de bétulas. Atravessamos uma ponte coberta e dilapidada, por cima de um ribeiro turvo, ainda gelado, e viramos para uma estrada de terra batida, esburacada, ladeada por pinheiros. Mr. Sorensen está a segurar um cartão que me parece conter indicações. Abranda a carrinha, para e olha para a ponte lá atrás. Depois espreita pelo para-brisas encardido, vendo as árvores mais à frente. Não há sinais, caramba, resmunga. Leva o pé ao acelerador e avança mais um pouco. Pela janela lateral eu aponto para um trapo vermelho desbotado, preso a um pau, e para algo que parece ser um acesso a uma casa coberto de ervas daninhas. Deve ser isso, respondeu. Ramos ásperos raspam ambos os lados da carrinha enquanto seguimos pelo acesso. Ao fim de uns 45 metros, chegamos a uma pequena casa de madeira. Um casebre, na verdade, por pintar, com um alpendre descaído e cheio de tralha. Na secção, sem relva, à frente da casa, está um bebê a gatinhar para cima de um cão que tem o pelo preto embaraçado e um rapaz com uns 6 anos a espetar um pau na terra. Este tem o cabelo tão curto e é tão magro que parece um velhote sumido. Apesar do frio, tanto ele como o bebê estão descalços. Mr. Sorensen estaciona na pequena clareira, tão longe das crianças quanto é possível, e sai da carrinha. Eu saio pelo meu lado. Olá, rapaz, diz ele. A criança fita-o de boca aberta, sem responder. A tua mamã está em casa? Quem quer saber? Replica o rapaz. Mr. Sorensen sorri. A tua mamã disse-te que ias ter uma irmã nova? Não. Bem, ela deve estar à nossa espera. Vai lá dizer-lhe que chegamos. O rapaz espeta o pau na terra. Ela está a dormir. Eu não devo incomodá-la. Vai lá acordá-la. Se calhar esqueceu-se de que vínhamos hoje. O rapaz desenha um círculo na terra. Diz-lhe que é Mr. Sorensen, da Children's Aid Society. Ele abana a cabeça. Não quero apanhar. Ela não vai bater-te, rapaz. Vai ficar contente por saber que chegamos. Quando se torna evidente que o rapaz não arredará a pé, Mr. Sorensen esfrega as mãos uma na outra e, fazendo-me sinal para que o siga, sobe os degraus quebradiços do alpendre com passos inseguros. Percebo que tem receio do que possamos encontrar dentro de casa. Eu também. Bate à porta fazendo muito barulho e esta abre-se com a força da sua mão. Há um buraco no sítio da maçaneta. Ele entra na penumbra e leva-me consigo. A sala está quase vazia. O cheiro faz lembrar uma caverna. O pavimento é de tábuas rústicas e, em alguns sítios, vejo o chão por baixo. Das 3 janelas imundas, uma tem um buraco irregular no canto superior direito e outra está coberta de rachas que parecem o padrão de uma teia de aranha. Há um caixote de madeira entre 2 cadeiras acolchoadas e sujas, com o enchimento a sair por entre costuras rebentadas, e um sofá dourado, muito poído. À esquerda fica um corredor escuro. Lá ao fundo, por uma passagem sem porta, vê-se a cozinha. Mrs. Grote, está cá alguém? Mr. Sorensen inclina a cabeça, mas não obtém resposta. Não vou procurá-la num quarto, isso é certo, resmoneia. Mrs. Grote, chama ele mais alto. Ouvimos passos leves, ao que uma menina de cerca de 3 anos, num vestido cor-de-rosa, todo sujo, emerge do corredor. Ora, olá, pequenina, exclama Mr. Sorensen, a acocorar-se. A tua mamã está lá dentro? Estamos a dormir. Foi o que teu irmão disse. Ela ainda está a dormir? Uma voz ríspida faz-se ouvir no corredor, sobressaltando-nos aos dois. O que é que você quer? Mr. Sorensen levanta-se devagar. Uma mulher pálida, de cabelo castanho comprido, sai da penumbra. Tem os olhos inchados e os lábios gritados, e a camisa de dormir que usa é tão fina que lhe vejo os círculos escuros dos mamilos através de tecido. A menina desliza como um gato e passa um braço à volta das pernas da mãe. Chamo-me Chester Sorensen. Venho da parte da Children's Aid Society. A senhora deve ser Mrs. Grote. Peço desculpa por estar a incomodá-la, minha senhora, mas disseram-me que contava connosco hoje. Pediu uma rapariga, não é verdade? A mulher esfrega os olhos. Que dia é hoje? Sexta-feira, 4 de abril, minha senhora. Ela tosse. Depois dobra-se sobre si mesma e tosse de novo. Desta vez com mais força, para o punho. Será que quer sentar-se? Mr. Sorensen avança e ampara-a por um cotovelo para a levar até uma das cadeiras. Diga-me, Mr. Grote está? A mulher abana a cabeça. Espera que venha em breve? Ela encolhe os ombros. A que horas é que ele sai do emprego? Insiste Mr. Sorensen. Ele já não vai trabalhar. Perdeu o emprego no silo na semana passada. Olha em redor como se tivesse perdido alguma coisa. Depois diz, anda cá, Mabel. A menina aproxima-se dela, sempre a observar-nos. Vai lá ver se o Gerald Jr. está bem lá dentro. E onde é que está o Harold? É o menino que está lá fora? Pergunta Mr. Sorensen. Ele está a tomar conta do bebê? Foi o que eu lhe mandei fazer. Estão os dois lá fora, diz ele. E apesar da sua voz parecer neutra, eu percebo que não aprova. Mrs. Grote morde o lábio. Ainda não me disse uma palavra que fosse. Mal olhou para mim. Estou só tão cansada, queixa-se, sem se dirigir a alguém em particular. Bem, tenho a certeza que sim, minha senhora. É evidente que Mr. Sorensen se sente desejoso de sair daqui. Eu também. Suponho que terá sido por isso que pediu que lhe trouxéssemos esta órfã. Adoro-te. A documentação dela diz que tem experiência com crianças. Isso poderia ajudá-la? Ela acena com a cabeça sem prestar atenção. Eu durmo quando eles dormem. Balbucia. É a única altura em que consigo descansar. Compreendo. Mrs. Grote tapa a cara com as mãos. Depois afasta o cabelo sujo e prende-o atrás das orelhas. Estica o queixo para mim. É esta a miúda? Sim, minha senhora. Chama-se Dorothy. Está aqui para fazer parte da sua família, para que tomem conta dela e para vos ajudar em troca. Ela concentra-se no meu rosto, mas os seus olhos mantêm-se inexpressivos. Quantos anos tem? 9. Já tenho miúdos que cheguem. O que preciso é de alguém que possa ajudar-me. Faz tudo parte do acordo, diz Mr. Sorensen. A senhora dá de comer e de vestir à Dorothy. Garante que ela vai à escola e ela contribuirá com tarefas da lida da casa. Procura os óculos e a folha de papel nos vários bolsos da sua roupa. E depois põe os óculos e inclina a cabeça para trás para ler. Estou a ver que há uma escola a 6,5 km daqui e há uma carreira que ela pode apanhar na Rua dos Correios, a pouco mais de 1 km daqui. Tira os óculos. É obrigatório que a Dorothy vá à escola, Mrs. Grote. Aceita essa condição? Ela cruza os braços e por um momento parece-me que vai recusar. Talvez não tenha de ficar aqui, afinal. Depois, a porta da frente abre-se a ranger. Viramo-nos e deparamo-nos com um homem alto e magro, de cabelo escuro, a usar uma camisa aos quadrados com as mangas arregaçadas e um macacão sujo. A rapariga irá à escola, quer queira, quer não, diz ele. Eu vou assegurar-me disso. Mr. Sorensen atravessa a sala e estende-lhe a mão. Deve ser Gerald Grote. Chamo-me Chester Sorensen e esta é Dorothy. Muito gosto. Mr. Grote aperta-lhe a mão e acena com a cabeça na minha direção. Ela serve perfeitamente. Muito bem, então, diz Mr. Sorensen, claramente aliviado. Vamos então oficializar a coisa. Há documentação a tratar, mas não muita. Minutos depois, Mr. Sorensen já foi buscar a minha mala à carrinha e está a ir-se embora. Fico a vê-lo pela janela rachada da frente, com a bebé, que se chama Nettie, a choramingar, empoleirada na minha anca. Hemmingford County, Minnesota, 1930. Onde vou dormir? Pergunto a Mr. Grote quando anoitece. Ele olha para mim, de mãos nas ancas, como se ainda não tivesse pensado nesta questão. Aponta para o corredor. Lá dentro há um quarto, diz ele. Se não quiseres dormir com os outros, acho que podes dormir aqui no sofá. A gente não é cá de cerimónias. Eu próprio, de vez em quando, também passo pelas brasas aqui. No quarto há três colchões velhos, dispostos no chão, um tapete de molas duras. Mabel, Gerald Jr. e Harold atravessam-se neles, todos eles a puxarem um cobertor de lã esfarrapado e três mantas velhas para se cobrirem, destapando os outros. Não quero dormir aqui. Mas é melhor do que partilhar o sofá com Mr. Grote. À meio da noite, um ou outro miúdo acaba debaixo do meu braço, encostado às minhas costas. Cheiram a terra e a azedo, como animais selvagens. O desespero preenche esta casa. Mrs. Grote não queria estes filhos todos, e nem ela nem Mr. Grote tomam realmente conta deles. Ela passa o tempo todo a dormir, e as crianças vão subindo e descendo da sua cama. Há papel pardo a tapar a janela aberta daquela divisão, pelo que o espaço é escuro como uma toca. As crianças enterram-se debaixo das cobertas com ela, em busca de calor. Ela às vezes deixa-as entrar, outras vezes expulsa-as. Quando lhes é negado um espaço ali, os seus uivos atormentam-me como agulhas minúsculas. Aqui não há água canalizada, eletricidade ou casa de banho. Os Grote usam candeeiros a gás e velas, e há uma bomba de água e uma latrina no quintal das traseiras, madeira amontoada no alpendre. Os toros úmidos na lareira deixam a casa cheia de fumo e o calor que emana não é suficiente. Mrs. Grote mal olha para mim. Manda-me um dos filhos para que lhe dê de comer, ou chama-me para lhe preparar uma caneca de café. Põe-me nervosa. Faço o que me diz. Esforço-me por evitá-la. As crianças vão-me farejando, tentando habituar-se a mim, exceto Gerald Jr., que se afeiçoa de imediato e me segue como um cachorrinho. Pergunto a Mr. Grote como me encontraram. Ele diz que viu um panfleto na vila, crianças sem abrigo para distribuir. Wilma não saía da cama e ele não sabia que mais haveria de fazer. Sinto-me abandonada e esquecida, largada numa miséria pior do que a minha. Mr. Grote diz que, se puder evitá-lo, nunca mais há de arranjar um emprego. Tenciona viver da terra. Nasceu e cresceu nos bosques. É a única vida que conhece, o que lhe interessa. Construiu esta casa com as suas próprias mãos, diz ele, e o seu objetivo é ser completamente autossuficiente. Tem uma cabra velha no quintal das traseiras, uma mula e meia dúzia de galinhas. Consegue alimentar a família com o que caça, o que encontra nos bosques, e uma mancheia de sementes, para além do leite da cabra e dos ovos que as galinhas põem. E pode vender coisas na vila, se for preciso. Mr. Groat é magro e está em forma, porque caminha quilómetros todos os dias, como um índio, diz ele. Tem um carro, mas avariou e está a ganhar ferrugem atrás da casa. Não tem dinheiro para o arranjar, por isso vai a todo lado a pé. Ou por vezes na mula velha, que ele diz que fugiu de uma carroça que levava cavalos para abater e que se ficou pelo caminho uns meses antes. Tem as unhas imundas de óleo, terra, sangue de animais e sabe-se lá de que mais. Uma sujidade tão entranhada que já não dá para lavar. Só lhe conheço o macacão. Mr. Groat não aceita que o governo lhe diga o que fazer. Para dizer a verdade, não acredita de todo no governo. Nunca passou um dia que fosse na escola e não vê que utilidade isso possa ter. Mas vai mandar-me à escola, se é isso que é preciso para que as autoridades o deixem em paz. Na segunda-feira, 3 dias depois de eu ter chegado, Mr. Groat abana-me o ombro antes do sol nascer para que eu possa arranjar-me e ir para a escola. O quarto está tão frio que consigo ver a minha respiração. Visto um dos meus vestidos novos, com as duas camisolas, uma por cima da outra. Calço as mitenes que Fanny me deu, as meias grossas que trouxe de Nova Iorque e os meus sapatos pretos resistentes. Corro até à bomba e encho um jarro com água fria que trago para dentro para aquecer no fogão. Depois de despejar água morna numa tigela de lata, agarro num trapo e esfrego a cara, o pescoço, as unhas. Há um espelho velho na cozinha, manchado de ferrugem e pintalgado de preto, tão estragado que mal dá para me ver. Divido o cabelo por lavar em 2 totós, servindo-me dos dedos, à falta de pente. E depois prendo-os numa trança apertada, atando as pontas com linha do embrulho que Fanny me fez. Depois observo atentamente o meu reflexo. Estou tão limpa quanto é possível estar, sem tomar banho. Tenho a cara pálida e um ar sério. Quase não tomo pequeno almoço. Só um pouco de arroz selvagem, doce, feito com leite de cabra e xarope de ácer que Mr. Groat recolheu ontem. Estou tão aliviada por ir passar o dia fora desta cabana escura e fétida que faço Harold rodopiar no ar, brinco com Gerald Jr. e partilho o meu arroz doce com Mabel, que só agora começa a olhar para mim sem desconfiança. Mr. Groat desenha-me um mapa na terra com a faca. Vais pelo caminho, viras à esquerda ali onde entraste, andas até ao cruzamento, depois atravessas aquela ponte lá atrás e segues em frente até à estrada principal. 1/2 hora, mais ou menos. Não me oferece uma lancheira, nem eu lhe peço. Guardo no bolso do casaco os 2 ovos que cozi ontem à noite, enquanto fiz o jantar. Tenho aquele papel que Mr. Sorensen me deu. Lá diz que um homem, Mr. Post, que leva as crianças para a escola na sua carrinha, estará na esquina às 8:30 e nos trará de volta às 16:30. São 7:40, mas eu já estou pronta. É melhor esperar na esquina do que correr o risco de perder a boleia. Vou a saltaricar pelo acesso. Apresso-me pela estrada de terra batida, mas demoro-me um pouco na ponte a ver o reflexo do céu como mercúrio na água escura, a espuma branca que se forma junto às rochas. Há gelo a cintilar nos ramos das árvores, teias de geada sobre ervas secas, criando uma rede brilhante. As árvores de folha perene estão salpicadas pela neve ligeira que caiu ontem à noite, parecendo uma floresta de árvores de Natal. Pela primeira vez, fico impressionada com a beleza deste local. Ouço a carrinha antes de a ver. A uns 15 metros de mim, abranda até parar com uma grande chiadeira de pneus. E eu tenho de correr pela estrada para apanhar. Um homem de cara redonda como uma maçã e boina castanha olha para mim. Anda lá, querida, não tenho o dia todo. A carrinha tem uma lona atrás. Subo para a traseira, equipada com dois bancos corridos, para que os passageiros se sentem. Há um monte de mantas para cavalos a um canto, e os quatro miúdos, ali sentados, vão embrulhados nelas, com as mantas por cima dos ombros e à volta das pernas. A lona confere a toda a gente um tom amarelado. Dois dos miúdos parecem ter mais ou menos a minha idade. À medida que avançamos aos solavancos, agarro-me ao banco de madeira com os dedos de fora das mitenes para não cair ao chão quando passamos por uma zona mais irregular. O condutor faz mais duas paragens para apanhar passageiros. A traseira só tem espaço suficiente para seis pessoas irem confortavelmente sentadas, mas aqui vamos oito apinhados. Estamos encostados uns aos outros no banco, mas a verdade é que os corpos, assim juntos, proporcionam calor que muita falta faz. Ninguém fala. Quando a carrinha avança, o vento infiltra-se pelos buracos da lona. Ao fim de vários quilómetros, a carrinha vira, com os travões a chiar, e sobe um acesso íngreme antes de parar. Assaltamos da traseira e formamos uma fila, para em seguida caminharmos até ao edifício da escola, uma casa de ripas de madeira com um sino à frente. Uma jovem, de vestido azul anilado, com um lenço lilás ao pescoço, encontra-se diante da porta. Tem um rosto bonito e animado, uns grandes olhos castanhos e um sorriso rasgado. Prendeu o cabelo castanho e lustroso num rabo de cavalo com um laçarote branco. Bem-vindos, meninos. Avancem de forma ordeira, como sempre. Tem uma voz aguda e clara. Bom dia, Michael, Berta, Darlene, diz ela, cumprimentando cada criança pelo nome. Quando chega a minha vez, diz: bom, ainda não te conheço, mas ouvi dizer que vinhas para cá. Eu sou Miss Larson. E tu deves ser? Respondo, Niam, ao mesmo tempo que ela diz, Dorothy. Ao ver a expressão que faço, ela pergunta, será que percebi mal? Ou isso é um diminutivo? Não, minha senhora, é só que sinto as faces a corarem. O que foi? Dantes eu chamava-me Niam. Às vezes esqueço-me do meu nome. Na minha casa nova ninguém me chama, o que quer que seja. Bem, eu posso tratar-te por Niam, se preferires. Não faz mal. Dorothy serve. Ela sorri a observar-me o rosto. Como queiras. Lucy Green, diz ela, virando-se para a rapariga atrás de mim. Importas-te de mostrar à Dorothy a carteira dela? Sigo Lucy até uma parte com ganchos na parede, onde penduramos os casacos. Depois entramos numa sala ampla e soalheira que cheira a madeira queimada e a giz e que tem uma salamandra a óleo, uma secretária para a professora, filas de bancos e carteiras e lousas pretas em prateleiras baixas ao longo das paredes leste e sul, com cartazes a mostrarem o alfabeto e a tabuada por cima. As outras paredes são compostas por janelas grandes. Há luzes elétricas a brilhar no teto e prateleiras cheias de livros. Depois de toda a gente se sentar, Miss Larson puxa uma argola presa a um cordel, ao que um mapa mundi colorido se desenrola na parede. A seu pedido, aproximo-me e identifico a Irlanda no mapa. Observando com atenção, encontro Galway County e até o centro da cidade. A aldeia de Kinvara não aparece, mas eu passo o dedo pelo sítio onde fica, mesmo por baixo de Galway, na linha irregular da costa oeste. E ali fica Nova York, e aqui Chicago. E aqui é Minneapolis. Hemingford County também não consta do mapa. Contando comigo, há 23 alunos, dos 6 aos 16 anos. A maior parte destas crianças vêm de quintas ou de outras casas rurais e, independentemente da idade, estão a aprender a ler e a escrever. Todos cheiramos a falta de banho. E é pior para os mais velhos, que já chegaram à puberdade. Há uma pilha de trapos, uns sabões e uma embalagem de bicarbonato de soda no lavabo dentro da casa, diz-me Miss Larson. Para o caso de querermos refrescar-nos, quando Miss Larson fala comigo, baixa-se e fita-me os olhos. Quando me faz perguntas, espera pela minha resposta. Cheira a limões e a baunilha. E trata-me como se eu fosse esperta. Depois de eu fazer um teste para determinar o nível da minha leitura, dá-me um livro da prateleira junto à sua secretária, um volume de capa dura, cheio de letras pretas, chamado Anne of Green Gables, sem ilustrações. E diz-me que quando o tiver terminado, me vai perguntar o que acho dele. Seria de pensar que, com tantas crianças, o ambiente fosse caótico. Mas Miss Larson nem sequer eleva a voz. O condutor, Mr. Post, corta madeira, cuida da salamandra, varre as folhas que se acumulam à entrada e faz arranjos mecânicos na carrinha. Também ensina matemática, até à parte da geometria, que ele diz que nunca aprendeu, porque nesse ano houve uma praga de gafanhotos e precisaram dele na quinta. No intervalo, Hattie convida-me a brincar com o seu grupo. Jogamos à rabia, à apanhada, ao lencinho. Quando desço da carrinha todos os dias, às 16h30, e tenho de fazer o longo caminho a pé de volta ao casebre, os meus passos são lentos.